Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 21 e as 23 horas, na Rádio Castrense, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Ground. That's the way that it goes, that's the way, that's the way that it goes. Everybody's buying little baby clothes. That's the way that it ends. Though there was a time when she and I were friends. Yeah, Miranda ran away, took a cat and left L.A. That's the way that it goes, that's the way. She was busted, broken flat, and had to sell that pussy cat. That's the way that it goes, that's the way. That's the way that it goes. Everybody's buying little baby clothes. That's the way. Time when he and I were friends. See the brightest ones of all early in October fall. That's the way that it goes, that's the way. While the dark ones go to bed with good whiskey in their heads. That's the way that it goes, that's the way. Joe's back in the tank. You tell Musso, I'll tell Frank. That's the way that it goes, that's the way. Did he throw it down? Well, did she leave him for that swell? That's the way that it goes, that's the way. That's the way that it goes. Everybody's buying little baby clothes. That's the way that it ends. Though there was a time when all of us were friends. When you lay me down to rest, leave the pistol in my vest. That's the way that it goes, that's the way. Miss my gentle touch. Did I hurt you very much? That's the way that it goes, that's the way. Baby clothes. That's the way that 10 anos depois dessa obra-prima que foi Time the Revelator, o regresso de Gillian Welch, ela que já não dava notícias há 8 anos, pelo menos, data de, dessa altura, o último trabalho de originais de título Soul Journey, se excluirmos o EP saído em 2005, Black Star, acompanhado do seu inseparável companheiro David Rawlings, no novo The Harrow and Harvest. É o início da orelhastre de hoje. Olá, ficamos com o tema The Way It Goes, mas não ficamos por aqui. Segue Tennessee, Gillian Welch. I kissed you 'cause I've never been an angel. I learned to say hosannas on my knees, but they threw me out of Sunday school when I was nine, and the sisters said I did just as I pleased. Even so, I try to be a good girl. It's only what I want that makes me weep. I had no desire to be a child of sin, but then you went and pressed your whiskers to my cheek. Let me go, my honey, oh. Fabulosos temas que se encontram em The Harrow and the Harvest, o novo Gillian Welch, The Way It Goes, e depois Tennessee, entrada na Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, sexta-feira à noite no Brasil, Rádio UFSCar, e ao sábado em Portugal, RUC, Rua e Castrense. Os minutos iniciais, como dissemos, depois de Gillian Welch, os Texanos Balaclavas, o segundo trabalho na carreira desta banda norte-americana, chama-se Snake People, e fica aqui precisamente o tema que lhe dá o título. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. We'll be right back. não parecer, mas só há por aqui duas guitarras, baixo e uma bateria. É o trio italiano Marco Bot, no seu último longa duração Morbo, o tema que ficou para trás, Ultramorth. E há músicos que para nós são muito mais de canções, de singles, do que propriamente de álbuns completos. É o caso de Ty Segall, por aqui vai ficar o seu último lançamento. É uma compilação de singles editados entre 2007 e 2010. Live Single da compilação Singles 2007-2010. Ficaram três deles: Where We Go, Son of Sam e, para terminar, Booksmarts.

Novo disco de Luke Haynes, o homem está de regresso e em excelente forma. Ficamos com Inside the Mind of Rollerball Rocco. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. And now... Shindu. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. E para esta parte final da primeira das duas horas de Orelha Extra, ainda excelente música que nos vem das Ilhas Britânicas, o caso é o do projeto Moon Wiring Club, é já o terceiro disco este 2011, Clutch It Like a Gonk. Electricity. Modern devices. Electricity. Modern devices. Electricity. Quite fascinating. Modern devices. Electricity. Quite fascinating. Electricity. Modern devices. Electricity. I'm afraid of it. Electricity. Fascinating. Goodness, so few people have your precious telephone. Electricity. Modern devices. Electricity. Quite fascinating. Electricity. Final da primeira hora de Orelha Extra com Moon Wiring Club. Do novo Clutch It Like a Gong, ouvimos Infernal Devices e vamos ouvir ainda um outro tema bem apropriado para esta quadra natalícia, Special Nougat. E mesmo até o fim, fica depois Laurel Halo de Our Logic. Some Special Nougat. Devastating. it's Elizabethan sense. Some special nougat for you. Yum, yum. Thank you.

all the leaves have turned to leather. I have lost faith in the spring. Withered like a dark Luna wine in a robin's sack. Watching with the shower still or rain falls off the eaves. And the rim of shady light, it forms a pattern on my hand. I can see your ring. Is it camouflage to act? Tell the king, the king is how he said. To hold such a hold, be the king of the Lord. Yeah, I fell into a slumber and did not awaken till the dawn. See a man with orange clouds across the middle of the sky. He felt a tightening in his leg. He searched for dance, he waved a hornet from the wide glass song. He taught me for love, and the love fell in life. And you walk on the fall, with your hands so say the wine. And your feet less more. This saw the gay hens were the giblets in a plastic bag. A cocktail which consisted of his gin and her boo. Garnished together with a pearl. Thank you very much. Thank you. Live at 20 Merge, 20º aniversário dessa excelente editora norte-americana que é a Merge Records, pela banda liderada por Kurt Wagner, o Lamb Chop, em julho de 2009, edição limitada através dessa referida editora norte-americana. Ficámos com mais dois temas no início desta segunda e última parte de Orelha Extra, foram eles Grampus e Sharing a Gibson with Martin Luther King Jr., já dois clássicos da carreira dos Lamb Chop. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, sexta-feira à noite em São Carlos, no Brasil, Rádio UFSCar, 95.3 FM e radio.ufscar.br. Ao sábado em Portugal, a partir da 1 da tarde, Rádio Universidade de Coimbra, 107.9 RUC.pt. A partir das 19, Rádio Universitária do Algarve, 102.7 RUA.pt. E finalmente às 21, na Rádio Castrense, 93.0 RadioCastrense.net. Continuamos com a música. suecos The Amazing. So you're feeling covered up in a hive, and all those words will tend to suffocate. Bring your worst words, made from purest hate, and careful if you trip there comes the famous fall. It's the best you could be. It's fine to burn down, 'cause hate will travel fast. See, we might hide away, and all through each I tried to look good, and here's a famous fall. Why don't we open fire, bring the bastards down, starting through me. Things might look bad, you know it could be worse. I know I used to know this, and it slipped away. You'd like to forget this. Is fate like a cloud? You'd love to forget this. Fade like a cloud. Why don't we open fire, bring the bastard down. Why don't we open fire, bring the bastards down. 'Cause I'd love to forget. Dos grandes discos saídos este 2011 que está quase a acabar, o último para The Amazing, Gentle Stream. Desta vez resolvemos destacar The Fog e uma bela peça de coleção saída através da editora alemã Glitterhouse, a editora que normalmente lança os discos dos Uvenand cá pela Europa. É precisamente o livro que contém as letras dessa banda liderada por David Eugene Edwards, e bem como desenhos feitos pelo mesmo Edwards. Chama-se Black of the Ink e vem acompanhado por um CD que tem 6 temas, temas esses retirados dos discos editados pelo Zuvanand até agora. Vão ficar por aqui 2 deles, Terrot e Not One Stone, Zuvanand, Black of the Ink. Oh, the same hands. Of the Ink contém as letras dos temas do Zuvenant, bem como desenhos de David Eugene Edwards, e um CD com seis temas retirados dos discos já editados pelo Zuvenant. O livro, como dissemos, Black of the Ink, os temas que por aqui escutamos hoje, Terrot e Not One Stone. Hello. From the House of Non-Representatives. Can't you see how it done land? Don't see how it done land. Orelha Extra, spreading the gospel around here. Thank you. Neorromantismo século XXI, por um dos artistas deste ano, Dustin O'Halloran, lançou Lumière, também este gravado ao vivo Vorleben, e a compilação, ou melhor, a colaboração entre Adam Wiltsy em A Winged Victory for the Sullen. De Vorleben escutámos Opus 15 e Opus 23. Outro excelente músico é Alan Bishop, que assina Alvarius B, o seu mais recente Baroque Primitiva. Quando no per caso in un sole estate llego a llame allí fedentemente fensiame fanno a cosa siamo. Quando improvvisamente mi troviamo tutte quei momenti che dobbiamo ricordare devo deciamare. Noi comprenderemo cosa vuole dire freddamente stasse necterò le mie silenzio recitamo lì e ci accoglieremo allora che è passato il passato è stato quel che è stato ma il domani cosa mai sarà metti una sera come l'inseda che sia la cena lo dua soltanto ansiamo l'occhi e all'improvviso su passato è stato quel che è stato ma il domani cosa non sarà metti una sera come le sera che sia la cena Alvarius B a dobrar por aqui na Orelha Extra, primeiro com The Dinner Party do seu mais recente longa duração, Baroque Primitiva, e de seguida vamos escutar do álbum editado em 2005, Blood Operatives of the Barium Sunset, o tema Evil Next to Blue. Unlocking came from deep in the love field. Malevolent alterations from a top door blast with high five balls. An unusual financier got a queer hunter going all around and around. Effortless deceptive quality. When that little fuck went way down on his knees. funny little fella, laced up shiny leather boots. He looked like some classic corporate bitch in a three-piece shark skin suit with mucus-layered focus in a specter he once knew. Came from corners of indifference, crowning evil next to blue. Delilah licked the mirror every time she heard him say, he had a pickpocket palate for an aftershave licking his split and a pumpkin seed habit that it just couldn't quit. There's a beast like in you forever, hefted dog twitching and a horse bleeding greenback or a surgeon a stitching. A black and white pajama cough drop scarlet from dispensers. For every cruel quack and chauffeur, there's a scientist missing. Adventure. A funny little fella, faced up saffron dusted yellow, a newborn baby something, a stinking moving pumpkin, in a blonde buxom belly, laid down to rest. They found him dead in the morning, head ketchup skillet dried, stuck on her chest. An innocent perceptive fantasy. When they finally cut him down from up a tree, hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na orelha extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. volta à dupla Patrick Carney e Dan Auerbach são os The Black Keys, novo álbum El Camino e o primeiro single, tema inicial do mesmo disco, Lonely Boy, e a música nova que se vai fazendo em Portugal, os Capitães da Areia. As raparigas da minha idade andam tão longe da verdade. Desligam a telefonia quando toca a alegria. Vêem os filmes errados e usam ténis bem tratados. Chamam-se todas Isabel, zumbem com meia de fel. Raparigas da Minha Idade está incluído no primeiro disco para os Capitães da Areia, chama-se O Verão Eterno. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? foi do melhor punk rock que se deu a conhecer em 2011. Banda norte-americana Peace Sandwich, tudo com gente ligada a outras formações para nós totalmente desconhecidas e com um vocalista que tem uma voz muito parecida à de David Thomas. O álbum Northern Psych e o tema We Remystify. Dizia, tudo boa gente, senhor prior, mas aqui no caso o sentido é literal. Carrie Brownstein, Mary Timony, Janet Weiss e Rebecca Cole, Wild Flag, álbum homónimo, o tema foi Electric Band e são as nossas despedidas, os desejos de um excelente Natal a todos. Até ao fim ficamos com Sleeper Agent do álbum Celebration. Tchau. Oh, You need to find new ties to cut your slow-mo. Too quick to bind old lies with thick as thieves' growth. Quit charging up the old credit line and stick with what you know. Three licks on a swinging vine, you popped your Tootsie Roll. Cause I